Alpha Dog Ground, 309 Force 2020, engine start, red flag taxi. Brazilian Air Force 2020, you are number 2 to taxi on military apron. You are clear taxi until holding point on hotel. On hotel, call tower 118.6 to cross the runway 1028. As number 2, clear taxi until hotel. Next way, there, call tower 118.6 for cross runway 2020. November Alfa, aguarde para copiar. Oceaner 6315 ao solo. Prossiga. Ok, 6315, vamos coordenar da seguinte forma: irá passar a retaguarda, um citation e após, tem livre pushback acionamento no 04, chame táxi. Acaba para o táxi, mais 315. Índio November Alfa ao solo. Autorizado voo local no 1000 pés, decola da 107, a curva esquerda, corredor forte. O controle opera 1208, aciona 01171 no cotege. Salvador, é o Condor 25? Condor 25, é a torre. Aproxima-se do hotel para cruzamento. Momento correto. Pátio 4021 PLB? 2 no POB, acionamento táxi decolagem com a torre, 1 no 86. Forte no ponto de espera. Ok, tá. Confirmado. Vai pela pista até o ponto de espera ou vai cruzar direto de Alfa para o ponto de espera? Agora eu estou visual com o senhor. Anteriormente eu tinha pedido para o senhor reportar no ponto de espera da hotel, ok? Está livre o cruzamento da 1028, após o senhor manter em posição na Delta e chama o solo novamente, 12 no 9. Tá, ok, então. Vai cruzar na Delta, chama o solo em 12 no 9. Obrigado. 70, resiste. Temos o 350, copia? Afirmativo, 350. Autorizado Recife 350 via Operisk 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle Salvador opera 1208. Aciona 5505, cotege. Salvador Tower, Brazilian Force 2020, on hotel, focus. Brazilian Force 2020, hold position. Hold to be, 2020. Torre, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, continue a aproximação 10, aguarde pista livre. Passou Simbra e aceitar o cancelamento, pista 17 pela direita. Gente, Oscar Papagolf cancelado os 24, base pela direita 17, reporte para final. Gol. Tá 3193, livre decolagem 10, vento no 80 graus, no 1 nós. Iniciando 3193. Olha, Papai Romeu Lima já avisou com o pouso. Papai Romeu Lima, livre frequência de coordenação. Frequência livre, vai chamar para o regresso. O Papai Romeu Lima. Sete. De 30 ao Terno Galeão. Brazilian Force 2020, clear to cross runway 10, then Delta, hold position, taxiway Delta, and call the 121.9. Clear to cross runway user on Delta, call 121.9, 2020. Chame o controle 120.80, bom voo. Obrigado, 2080. Torre, o Papagolf girando final, sem baixar a travada. Gente, ó que o Papagolf, livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus, 10 nós. Bom. Romeu Alfa Quebec na escuta. Pronto. Ali mantém 10. Santana, 3193, contato radar na decolagem, Santana New de voo 380, saída da El. Pode valer da presente? Autorizado. Obrigado. Boa tarde, Oxanair 6213, ciência papá para o Galeão. 6213, Galeão, aprovado 360, via Upa Zulu 10, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge e após a rota do plano. Controle, opera 1208, aciona 5506, Cotese. Estimativa autorizada 360 para o Galeão, via Pedro 10, decola da 10 com a primeira curva direita, cumpre o perfil da Eulia da Bridge, 1208 é o controle e 5506 transpandeira Xanair 6213. 6213, correto, 05, some quando pronto para posicionamento. Para puxo, passará no 56213. 09, livre da colagem 10. Chama a torre no 186. Air Force 2020, just confirm souls on board, please. POV 21. Roger that, via Juliet, April, and India, and Alpha, on holding point call tower 108.6. Juliet, April, and Alpha, on holding point, contour 1-6, and Air Force 2-0. Só Quebec decolou os 28, chame controle 1-20.80. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu, Quebec. Fá. Autorizado o táxi, ajuste 10 no 7, reporte ingresso no 7. E saída da El. 340 no perfil da El, Romeu, Quebec. Controle, o Lima Kilo Zulu, tá passando 065, cancela o plano instrumento presente. E solicito nível 085. Nosso estimado de voo será o ONU 800. Ciência da Papá, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 10. Decola da 10, curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle e opera 1208. Aciona 5421 no cotejo. Siga, Mike, com data. Mike, Eco Delta, livre frequência para coordenação. Controle 1208, aciona 5421, voo no 394. Correto, no 394, pronto, quando pronto, seu posicionamento no 09. Formaremos no 09, no 394, obrigado. O Romeu Alfa, Quebec. Sim, na proadimensa, Romeu Alfa, Quebec. Solo, boa tarde, é o Gol 1333, está na posição 3, acionamento pushback. Minute more, please. 203 autorizado, chame táxi. Chamando o táxi, Gol 1333. Oceana 6315, clear for to take off, runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. Está integrado, o Chinese Trump. Condor 25, ali mantém 10. Pelo Santo 3561. Estuda restrito pelo Santo, até nível de voo 320. Restrito, então, reautorizado 320, Romeu Alfa, Quebec. 0 via Pêsulo 17. Decolada 10 com curva direita. Saída Arbor Elefa. Controle opera 1208, acena 5465 Cotege. Boa, Tata 561, autorizado Brasília, nível. Small 80, have a nice flight. Thank you, 1, 3, take care. 561, eu solo. É, eu tô sentindo que o meu autorizado nível 380 pela Upper Zulu 17 da Brasília, decola. 33.25, alternando 125.1. 33.25.25.1, obrigado. Salvador de Pode Control, tá ficando um Chanel 6315. O Chanel 6315, radar contact on departure, caps level 360, dial departure. Client 360 request, direct to leader position. Maintaining the path to Ocean 6215 due to traffic. Okay, one then. Quando pronto e posicionamento no 08. Tem que reportar a 351. Contra a Romeo Quebec. Alfa Quebec. Após venda, pode prosseguir na próxima. Após lida, vou abrir de Alfa Quebec. Vou abrir então, Romeo Alfa Quebec, gente. Obrigado. Papá Romeo, Romeo Alfa Quebec, mantenha a proa direita, após lida será voo do bridge. Positivo, após lida, bridge, Romeo Alfa Quebec, gente. Motor 25, decolou os 33, chame o controle 120, decimal 80. 1208, grato. Papá Romeu, Romeu Alfa Quebec, voe direto bridge. Voa de bridge na presente, Romeu Alfa Quebec. Galeão com 4 horas e 11. Tato radar na decolagem, se preparar nível de voo 370, saída Momo. 370 no perfil da Momo, Condor 25. 2020, take off. India November Alpha, Lima, mantendo no 7, reporte pronto para a decolagem. Juliette Tango Zulu, boa tarde, Pato, que encontras? 25, alternando 125, décima 1. 1-3-3-6, confirma a segunda? Alfa Quebec, 133, décima 25, a secundária 125, décima 1. Copiado, Alfa Quebec, obrigado, boa. CLB 04 ciente, acionamento táxi, decolagem torre 186. Atango Lima Kilo Zulu, mantenha em condições visuais, nível de voo 085. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife. Frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260 288, Lima Kilo Zulu. 5, Brazilian Force 2020, contact control on 120.8. Correct. Oi, boa tarde, é o gol 1333, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 333, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1333. Juliette Tango Zulu, prossiga para a torre. Livre acionamento, chame para o táxi, Juliette Tango Zulu. Dia November Alpha, vento no meio 0 graus, 1-1 nós, livre decolagem 1-7. Janet 6, trail 5, you fly heading 180. Trail 5 now heading 180. Confirm the limit. Janet 6, trail 5, limit is A beam of later position. Confirm the position. A beam later, later position. Okay, A beam later position. Got it. 6315, contact Recife Center, 133.25, final number 125.1. 132.25, 1251. Roger, 6315. Salvador Departure, Brazilian Force 2020. 2020, radar contact Departure, Califa level 250, Puka Departure. Flight to 250 Puka Departure, Brazilian Air Force 2020. Vai cruzar o campo ponto médio, engenho membral. Você está escutando o gol no 333? Afirmo, gol no 333. Está avistando pássaros ali, tem... em cima da pista ali, perto da Taxway Eco. Só confirmando, os pássaros se encontram na pista 10 ou na Taxway Eco, gol no 333? Não, estão sobre a pista, através da Taxway Eco. Ok, é, aguarde para decolagem, gol no 333, vou checar a situação com a Infraero. Ok, obrigado. Engine November Alpha, agilizou o cruzamento, está na proa de buraquinha, subindo para o número 10. Sente, Engine November Alpha, prossiga corredor forte, chame o controle 12080. Corredor forte, 1208, Engine November Alpha, você regressa. O gol no 333 está informando que a partir de agora eu vou considerar a pista 1028 impraticável, que é até é, solucionar os pássaros, ok? Sente, gol no 333. Estacionamento está 3561. 3561-08 autorizado, chame táxi. Ciente de pushback, estacionamento está 3561-08. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado ano 7, ano meu pé, corredor forte. Índia November Alpha, mantém-se em condições visuais, ano meu pé, corredor forte. Ano meu pé, corredor forte, na sua escuta, ano November Alpha. No 333, só confirmando é, de onde o senhor está vendo, os pássaros estão vivos? Sim, eles estão caminhando sobre a pista, tem um bando ali. Ah, ok, sente. Alguns perto do eixo, outros agora voaram alguns ali. Chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, 2685, obrigado. Fox 2020, passing flight level 140. 161 com 115 a bordo, 4 horas e 45, alterna com fim. Juliette Tango Zulu, ajuste no 0 no 7, autorizado o táxi via Papa, reporte ingresso no 7. Foi então chama a torre 1186. Apenas para informação, nós estamos com a pista 10028 impraticável. Foi avistado pela aeronave que já encontra-se alinhada, passando sobre a mesma. Infraero junto com o PCI está fazendo a retirada das aves, ok? Paciente, está 3561. Paciente, estamos desligando o táxi, está 3561 para via Índia e Alfa, dupla 010. Correto, via Pátio Índia e Alfa. Pátio Índia e Alfa, está 3561. Solo Salvador, boa tarde, Oxanea 6213, posição 5 para o pushback e sanamento. 6213-05, aguarde após o TAM, coordene com a equipe de solo livre e chame táxi. Após o TAM, prossegue coordenando, 6213. Salo voltando. Na escuta, prossiga. Comandante, não sei se o senhor copiou, mas eu tinha pago a informação para o TAM que na presente nós estamos com a pista 1028 impraticável. Estamos com duas viaturas sobre a mesma, realizando a retirada de aves que foi reportada pela aeronave que já encontra-se alinhada. O senhor deseja assim mesmo prosseguir com o pushback no 5? Aguardar um pouquinho então, peço a gentileza da senhora avisar a gente quando você estiver. Afirmativo, nós iremos informá-lo. Ok. Hotel Lima Tango, prossiga. Gol no 333. Ok, gol no 333, informe pista operacional agora, 46, livre decolagem 1-0, vento no meio 0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, gol no 33. Autorizado, puxa, chama em táxi, a pista batida presente. Já está liberada pela Infraero. Estimativo da Livre Pushback, chama táxi 6213. Gente, eu tô ali em Guatango, reposte no farol da barra, mantendo 500 pés. Após o cruzamento, desço para 500 pés. Pronto, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 135 Elma. Boa tarde, chegando na 326, transfere, cliente da Quebec. Na chegada MAB, descendo para 150. Chegando na 326, acende a identificação, autorizado vai direto IPAP, desça para nível de voo 050, QNH é no 017. No 017, descendo para 050, na frente IPAP, 6326. 180, obrigado pela colaboração. 208, obrigado, boa tarde. Salvo no 394, portão 9, por chegar em questionamento. Autorizado, somente táxi. Papa Taxi 324. Tamile 400. 1-3-3-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado, vai direto Leda, após Leda, Bridge. 360, autorizado, Leda, depois Brody, Bridge, Bridge, voo 1-3-3-3. Muito bom dia. Boa tarde, saneamento 142, tá no 06, puxa saneamento, por gentileza. 6142, 06, livre, chame táxi. Camarada, obrigado. Tá 3561, no livre da colagem, no 0, vento no 50 graus, 099. Papá, o meu céu da Serra, 9 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 090, chame com Pereira Caju, frequência 120.3. 1203, Aracaju, uma boa tarde. É a sua mulher. Boa tarde. Juliette, Tango, Zulu, aguarde para a decolagem. Salvador, muito boa tarde, Azul 4131, paciente da Quebec, solicita o 360 para Campinas. Autorizado Campinas, 360, decola da 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, intercepta a El Pesulu 16, após segue conforme a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5526, cotejo. A gente está autorizado 360 para Campinas, decola da 10 no perfil da Dael, Leda Bridge, após interceptar o Pesulu 16. 1208 é o controle de saída, 5526 no transponder para o Azul 4131. Correto, quando pronto, chame pushback e acionamento no 01. Gente, graças. Táxi, o Xanel 6213 com 121 a bordo, no meio de 4 horas, alterna com fins. Via pátio em de alfa até o ponto de espera, quando chama a torre no 86, ajustado no 0, no 7, bom voo.